Continue ligado a qualquer momento com mais informações. Evite soltar pipa próximo à rede elétrica. Soltar pipa próximo à rede elétrica pode provocar a falta de energia para muita gente. E o mais importante, pode provocar acidentes fatais para você e seus amigos. Cervan Teleatendimento 0800 016 1561. Primeira de 1470.